depois a aproximação agilizando, ok? Agilizando, reporte na curtíssima. Ok, reportará na curtíssima, grato. Kilo Papa Vitor. Guardião 06, prossiga. Passão guardando pista livre, ajuste no 011, informa o tráfego no setor norte, aproximando para a pouso pistão no 7, sem interferir com a aproximação, com Charlie 310, no momento a 800 pés. Sim, a gente confirma, deu Condor 23. Afirmativo, Condor 23. Curtido para a Vitor e já pouso, pistão no 7, vento 110 graus com 8 nós. Graças. Turno 884, após o TAP, desce para 3 mil pés, NH 10 no UNO e reduza para 1809. Gente, após o TAP, desce para 3 mil pés, reduzindo o voo 1884 para 1809. UNO 776, reduza 2009. 200 mais bola 776. Controle 3197. 3197, contato radar, sobe e mantém o 380, voa Leda. Direto Leda e ascensão 380, 317. 223. Sente o Kilo Papa Vitor no solo 47, atualizado backtrack, reporte livrando a pista para a bata, Kilo Papa Vitor. Capela Volta, autorizado cruzamento do ano 7 até o estado, acessando a frequência livre. Padrão 06, abandone posição, voa para o litoral sul, temos um Embraer 145 na aproximação. Chosca Capela Volta. Fica mais escuro pro regresso. Condor 22, completa final, torre 11895. Condor 22, chama a torre. Condor 23, no solo 49, vai livrar a direita, estimar o solo 121, decimal 9. Gente, livrava a direita, para 219. Vou no 776, desce 3 mil pés, que negar 10 no ONU. 3.011, igual no 776. Condor 22, ajuste no 0, 1 no 1, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus com 8 nós. Autorizado pouso, Condor 22. Gente, aqui é o Papa Vito, igualmente, bom Natal, boa noite. O hotel Azul prossiga para o solo. Gente, se não é mesmo critério, aguarda para a cópia o hotel Azul. Super Solo. Psyche Eco Delta, chama agora o centro em 1288. Bom voo. 1288, graças a Deus. Controle aguarde ao vermelho. Prossiga. Está observando aqui o aeronave, enquanto pode prosseguir para a pessoa sul, sem preferir. Gente, Guardião 06, chama a Torre Salvador em 11895 e coordene com a torre. Meia. Controle gol 1884, estabilizado. E aliás, é 1884, Torre 11895, bom pouso. 11895, bom 1884. Guardião 06. Para sobrevoar aqui o setor de Pituaçu, pode ser uma aeronave no LF sem interferência. Sente Guardião 06 na escuta permanente, sem interferência com a aproximação, ok? É. Sente com curva à direita, 500 pés, aciona 0110, controle 119.8. Cancelou o corrigimento correto com a pista de bordo. Pressionamento, torre 1835. Reporte baixado travado. Baixado e travado, gol 1884. Autorizado pouso, pistão 10, vento 1-10 graus com 9 nós, ajuste 10 no 1, voo 1884. Sente autorizado pouso, voo 1884. Prossigo até o Oscar Zulu. Firme ativo o Condor 22, ingresso na Alfa e na Delta, observando a aeronave do Força Aérea à frente, aguardar para cruzamento do 1-0. Prossiga, Guardião 06. Para abandonar o Pituaçu, prosseguindo para o GAF. Afirmativo, prossiga pela linha do litoral sul. Reporte sobre o farol de Itapuã, Guardião 06. Eu vou abandonar o 06. Localizador, vou no 8776. 776, torre 11895, composto. 2-3, autorizado o cruzamento do 1-0, agiliza a manobra. Gente, o Condor 22 vai seguir a nave do Fossério, agilizando para a gente ler o cruzamento 1-0. Condor 22, segue, cruze. Ajuste 1011, ajuste o tráfego no setor sul, um Alfa CA 50 da Polícia Militar, sem interferir com aproximação a 800 pés. Gente, voa no 776. Voa no 884, no solo 54, direita 121, decimal 9. 29, voa no 884. Eight 5-1, descent 2,000 feet, climb 8-1-0-1-1. Clear JLS final, report establishing localizer. Clear, 2,000 feet, call establishing localizer for runway 10, it's 8-5-1. Voo no 776, autorizado para uso pistão 1-0. O vento 120 graus com 9 nós, Golno 776. Tem repouso, Golno 776. O Golno 776 desconsidera a instrução, ok? 776 desconsidera então? Negativo, pode prosseguir com o pouso, ok? O tráfego que o precedeu já livrou a pista, está autorizado o pouso. Pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 10 nós, Golno 776. Livre o pouso, Golno 776. Salvador, voo 1884. Voo 1884, boa noite, prossiga o táxi via Alfa, porta da Juliette. O Guardião 06 tá visual com bug na Gol, na curtíssima? Afirmo. Sente autorizado cruzar o eixo de aproximação e retaguarda do bug da Gol, atento à esteira e turbulência. Reporte para pouso na curta final, parte do Grêmio. Reportará a retaguarda do Gol, 06. Você está lendo a intensidade do papista, muito forte. Muito obrigado, então ficou forte um pouquinho ainda, pode diminuir aí. Hotel Escazulu, autorizado, táxi reporte para ingressar. Hotel Escazulu, autorizado decolagem com proa sul. O vento em Salvador é 120 graus com 8 nós, ajuste 1011, Hotel Escazulu. Salvador, it's a one for Salvador on Isle. Taxi now, Salvador Salvador, 118.95. 1895, hello. Curta final para o Graé, Guardião 06. Guardião 06, autorizado pouso, parte do Graé, vento em Salvador 120 graus com 8 nós, ajuste 1011. É. Abora do solo, Hotel Escazulu. Hotel Escazulu, decolado 58, controle 119, decimal 8, boa viagem, regresso. Regresso. Uno 776, no solo 58, direito 121, decimal 9. Direito 219, bom, 177. Salvador, boa noite, Sr. 851, full stop, sailing, switch to inside. Sr. 851, continue approach, stand by, runway vacates, ok? Continue approach, Sr. 851. Ok, então, prosseguir com condições visuais e reporta visual, local de voo. Pode visual, Sr. 851. And we have still inside. Ok, Sr. 851, clear to land runway 10, wind is 120 degrees with 8 knots, QNH 1011. Clear to land runway 10, QNH 1011. It's Sr. 851. Guardião 06, solo 59, autorizado corte, uma boa noite. 6310, transfere cruzando 150, cruzando 160 para 150 com a informação do ângulo. O Xeré 6310, aciona a identificação, desce 2000 pés, ajuste 10 no 1, direto Duna. Boa, meu Duna, direto, 310. Na 3662, aciona a identificação, desce 050, chegada Mari. 050 Mari, tá? 3662, autoridade, tá? Right center and the ground look on this moment, and also 6-7. Prossiga. Autorizado. Obrigado. Estranho. Salvador Grande, good evening, Source 851. That is 851, taxi by Alpha Juliet to gate 11. Taxi by Alpha Juliet to the gate number 1. Negative, gate 11, gate 11. Okay. That is 851. Source 851. Oscar Zulu. Charlie, vai empapá. Papapá, Charlie, vai empapá, já na identificação, deixa até o 060, chega da malha. 060, chega da malha, Charlie. Papá, tanto Mike F. Delta, você me escuta? Vai deixar a redução. E aí, 6310, está autorizado em ILS, em posse de estabilidade. Batalhando. Controle, Salvador, é o 9059, boa noite, passo 219, ocupado 219. 9059, aciona a identificação, desce até o 070, não chega demais. Para o 70, com 9059. São 3662, desce até 3000, ajuste no 091, está autorizado, sem restrições. 122, prossiga para sal. Tente com 222, seria o Fusero 2522? 122, autorizado para Guarulhos, nível 360, VP Zulu 16, até Brava Teu Zulu, após direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após voo direto Bridge, onde intercepta VP Zulu 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5421, controle 119.8. Com 122, cruzamento correto, após quando pronto, só confirmando, Dael, Leda, Bridge, intercepta o Zulu no meio, até Bravo Zulu, após sair conforme a rota do plano de voo. Após quando pronto para acionamento e táxi, o Condor 22. Condor 23, informação curso é a Tango, prossiga. Condor 23, autorizado para Guarulhos, nível 360, Via Pedro Zulu 16 até Bravo Zulu, após conforme a rota. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, hoje já saída Pedro Zulu 16 sai conforme. Aciona 5422, controle 119 decimal 8. Planejamento correto após quando pronto, estacionamento e táxi, o condor 23. Condor 23, seu nome é escritório, após para táxi. Mike Papá, desce para 2 mil pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil autorizado ILS, reportará estabilizado, Charlie Mike Papá. Puxando a minha 310 no solo, 15, direita, 121, décimo 9. 121, obrigado, 310. É 310, livrou Alfa Escoço. Xena 6310, táxi via Alfa Juliette para 06. Alfa Juliette 612, 310. 95-36-62, obrigado. Boa noite, Salvador. Boa noite, 36-62. Na 3662, ajuste no 0 no 1, reporte baixado e travado. 10, 11, tá, 3662, reportará, baixado e travado. São 400 Brasília. Gente, temos foi aprovado 360 pelo coordenado 400. Obrigado. 070, voa 9-0. Então 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Autorizado pouso, pistão 0, tá 3662. No meio no 3, eu solo. Escuta. O número 3 foi coordenado junto ao centro, vai manter o 360. E quando chamar o centro, aí você solicitou o 400, porque eles estão sem poder modificar o plano de voo lá, deu um probleminha no sistema. Autorização aqui para o 360, ok? Sem problema. Pronto, cópia? O número 3, autorizado para Brasília, nível 360, via Pirzulu 17, até Abino, após, conforme a rota. Decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Aciona 5457, controle 119, decimal 8. Autorizado pelo posto Brasília, nível 360, via Pirzulu 17, até Abino. Decola da 10, com curva direita, no peito da saída Arbor, Elefa. 5457 no transponder, 198 ao controle. Voo 1613. Voo 1613, protegimento correto, é paz quando pronto. Trabalhamento pronto, voo 1613. Solo Salvador, 3662. Então, 3662, boa noite. Taxi via Alfa, Juliette para 01. Alfa, Juliette, 01. Boa noite, papapá, Charlie Mike Papá. Final ILS, X-Ray. Charlie Mike Papá, ajuste no 0 no 1, reporte embaixo travado. Será embaixo travado. O 1885, informação Tango, confere agora de cópia, prepara da Euleda. Ação externo, baixado travado, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, com meia dúzia de nós, ajuste 1-0 no 1. Autorizado pouso, pistão 1-0, Charlie Mike Papá. 1885, protocópia. Voo 1885 autorizado para Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, até Bravo até o Zulu após conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após voo direto bridge, onde você seta para Zulu 16, até Bravo até o Zulu e sai conforme. Aciona 5463, controle 119.8. Em coordenação aqui junto ao controle, após a decolagem está restrito ao nível 100 até 30 milhas ou liberação do controle. O 1885, seja muito correto, rapaz, como pronto. Pesque, nega 10, 11, via chegada Mari. Daniel Pesque, via 1011 no ajuste. É o ano aqui, Rabel. Obrigado. Charlie Mike Papá no solo de 24, direito no 21, decimal 9. Direito no 219. Boa noite, Papá Papá, Charlie Mike Papá, Rizou, destino aero, Cristiano. Papá Papá, Charlie Mike Papá, boa noite. Taxi via Alfa, Juliette, vai contornar o pátio 1, ingressar na Lima, Mike e na Quebec após o pré-cruzamento da 17. Juliette, parte 1, no Lima Mike, escutando para a cidade de Cidão, Charlie Mike Papá. Salvador, boa noite, gol 9059, mas foi certo, baixar a travada. Gol 9059, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 7 nós, o ajuste é 10011. Autorizado pouso, gol 9059. Salvador, approach control, good evening, 3-5-2-1-8. Pono 2-3, você pode tornar o hotel para o cruzamento do 10? Vamos. Descendem to 3,000 feet. Say again, please. 3-5-2-1-8, send 3,000 feet, 3050-1011, we inform that, we lost contact with the reception. Mas papá autorizado pelo meu dono 7, até ele está na minha escuta da voz. Um, dois, três. Torre 1 no 8, decimal 95 para táxi. Torre 23 está autorizado da hotel, táxi a via pista até a cabeceira no zero, reporte alinhado e pronto na mesma. Ok, da via pista. Frequência livre, boa noite. Nove 905, prossiga. Confirmando, pista 9. Tio. Com 22, o seu nome é Quitéria, passa para táxi. Em coordenação com o controle, informa que será restrito nível 100 até 30 milhas ou liberação do controle. Com 23, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 110 graus com meia dúzia de nós. Da informação Tango, passarelo 2224. Passarelo 2224. Chegada a Mária, desça para nível 060. No ideal, descerá para o 060, 224. Em coordenação com o controle, está livre da liberação. Após a decolagem, vai seguir o perfil da árvore, né? Sem restrição de nível. Sem restrições. É o 360, ou 1693. O 885 ao solo. O 1-885 na escuta do sol. 4, corrigindo aos 3-3, controle agora 1-2-1-9. 1-2-1-9, para o controle? Corrigindo, 1-1-9-8, ok, decolado aos 3-3, controle 1-1-9-8, boa viagem. Ok, 19-8, obrigado, uma boa noite, Condor. Condor 2-3. Confirma para o controle? Condor 2-3, tá, 1500. Cruzando agora, decolando. 2-1-2-3, contato radar, sua para nível 360 na saída da EL. 360 na DAEL, Condor. Desce para 2000 pés, ajuste na 011. 2001, 011. Supõe para o táxi, 3 horas e 47 de autonomia, ordem na Alecampina, 98 no TOB. 1613, taxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1. Direita via Índia, no ponto de espera, 118-95, 1613. Visual com campo, voo no 398. Voo 398, complete aproximação, chame a torre em 1-1-8-9-5. 1-18-9-5. Afirmativo. Obrigado, senhorita. Trip 5218, autorizado ILS, reporte estabilizado. Correction, trip 5218, clear ILS final approach, report exceptional class. Welcome. Condor 2-2, autorizado até o hotel, reporta para cruzamento da 1-0, em coordenação com o controle, está cancelada a restrição. Vai subindo até o 360, seguindo apenas a restrição da carta, na saída dela. Passarei 2-2-2-3, desça para nível 060. 060, desça. Chamou solo gol 1889. 9053. Não passou seu plano aqui no sistema? Confirma o BT, por gentileza? Não. Sim. Tripo 5591, boa noite. Chegada bomf, desço para 4 mil pés, ajuste na 0, 1-1. 4 mil, brilhoso. Posso ser legal? Autorizado. Obrigado. O 3858 para uma dona? Duna, 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Duna 2000, reporte estabilizado, muito obrigado. O ajuste é 1-0-9? 1-0-9. Yeah. I only have 3-5-2-1-8. 3-5-2-1-8, contact tower 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, salam. Bateria 2224, dessa via para 2 mil pés, ajuste 1-0-9. Via para 2 mil pés, 2-2-2-1. No 398, no solo 39, direito, no 21, décimo 9. 219, 398. Meia, 1-3, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. Livre decolagem, tá pistão 1-0, gol 1-6, 1-3. Voo no 398, táxi via Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette 05, beleza. Drive 218, clear to land runway 10, wind is 110 degrees with 7 knots. Clear to land 5218. Salvador, Xenia 6310, autorização, Recife, por gentileza. Xenia 6310, permissão, curso é uniforme, prepara Puka, transa o caju. Puka, caju, tá ciente da uniforme, 6310. Voo no 613, decolado 241 no controle, 119.8, boa viagem. 198, boa noite, voo no 613. Salvador, voo no 613, decolando 24. Gol no 613, contato radar, sua para nível 360, perfil de saída Arboelé. Arboelé, só gol no 613, direto 360. Transporte? Chega. 6310, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0, com primeiro curva à esquerda, saída Puka, transição Caju. Aciona 5505, controle 119.8. On the ground at 4-2, vacate by right and contact ground 121 decimal 9. 1219 to be 5218. Number on CP 5218. CP 5218, taxi by Alpha Juliet. Turn left, 2 apron 3, position 04. Roger, CP 5218. Paulo, Condor 22, direção Anel. Condor 22, seguir a nave da Trip. Prosseguiu táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, vai chamar a torre 18, decimal 95, ajuste 1011. Delta Alfa, do Pátio 22. Vai decolar, como é? Afirmativo, vai prosseguir na entrada do Pátio 1 até a Índia, onde é o ponto de espera para a decolagem. Vai chamar a torre 18, decimal 95, no ponto de espera. Boa noite, TAM 3858. TAM 3858, boa noite, ajuste no 0 no 1, no cheque trem. Trem vai baixar e travar nesse exato momento. Trem TAM 3858, autorizado pouso pistão 1 no 0. O vento é 1 2 0 graus com 7 nós, ajuste no 0, 1 no 1. 1 no 0, 1 no 1, está livre o pouso na 1 no 0, TAM 3858. Autorizado, descida para o 050, rumba 54. Rumba 54, descida para o 050. Good night. Thank you.